do tempo. Não é uma paixão nem do momento. É como acordar em um novo dia e ouvir tua doce voz que me guia. Doce voz que me guia. É sobrenatural nosso amor. É além do normal, te dou todo meu amor. É sobrenatural nosso amor. É além do normal, te dou. Sangue corre.